O que não pode ser dito guarda um silêncio feito de primeiras palavras diante do poema, que chega sempre demasiadamente tarde, quando já a incerteza e o medo se consomem em metros alexandrinos. Na biblioteca, em cada livro, em cada página sobre si recolhida, às horas mortas em que a casa se recolheu também virada para o lado de dentro, as palavras dormem, talvez sílaba a sílaba, o sono cego que dormiram as coisas antes da chegada dos deuses. Aí, onde não alcançam nem o poeta, nem a leitura, o poema está só. E incapaz de suportar sozinho a vida, canta.